É, irmão, a vida nos traz vários momentos. Momentos tristes, momentos de felicidade, momentos de luta, momentos de vitória, momentos de derrota. É o fluxo da vida, da minha, da sua vida. Se liga aí. Como se fosse hoje, eu ainda me lembro daquele moleque que vivia só correndo na rua lá de casa. Só queria ser criança buscando a felicidade, tudo isto e mais nada. Mas o tempo passou, muita coisa que mudou. A vida é uma escola e ela nos ensinou. Eu ainda tenho vivos em memória meus amigos, minha vida e toda a minha história. Tempos de infância que se foi embora. Como era bom soltar pipa e jogar bola, dar rolê de bicicleta em dias de sol, sonhar em ser um dia um jogador de futebol. Tudo é um mar de rosas quando a gente é criança, mas quando crescemos sentimos a responsa. Adolescência chega rápido, barato fica louco. Ao menos se espera, você chega aos 18 anos de idade e começa a entender. Agora eu sou um homem e tenho que correr pra me realizar tudo que eu quero ter. Ser alguém notável no meu amanhecer. Então vamos à luta e aí que você vê se vale só sonhar ou é preciso viver. E somente o destino vem trazendo convivências. Com cada uma delas adquiro experiências. Conheci o amor de Deus, exercitei a minha crença. Daí foi que notei toda a diferença. Hoje eu entendo que sou escolhido no ventre da minha mãe pelo amor de Cristo, adestrado pra vencer a força do maligno e para conquistar o que for impossível. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida. Lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver. Guardarei no coração e ela vai me proteger. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida. Lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver. Guardarei no coração e ela vai me proteger. Nascemos e crescemos e então aqui vivemos. Tudo tem passado, mas não se esquecemos do tanto que lutamos pra chegar até aqui. Motivos e razões que nos fazem prosseguir. Ontem uma criança inocente e imatura, hoje um adulto que encara e vai à luta, sem procurar desculpas e sem se acomodar. A vida aqui é dura e não vai nos poupar. Hoje no presente eu me lembro do passado e posso compreender que não foi nada fácil. Foi difícil aprender sem ter um incentivo desse. Decidir o meu futuro e os meus objetivos. Por tantas situações nesta vida eu já passei, coisas que eu mesmo nunca imaginei. Mas eu não podia deixar de acreditar que todo o meu presente logo iria passar. Tudo leva um tempo, mas a gente aprende. E todo sofrimento nos deixa experiente. Sonhando e lutando, assim eu vou seguir. Fazer valer a pena tudo que eu vivi. E aqui eu vou levando a minha vida assim, confiando em Deus que sempre olhou por mim. Teve a misericórdia do mundo em minha volta, me fez um vencedor de tudo que me esnoba. Me colocou na prova, me deu capacidade pra enfrentar lá fora uma realidade. Um mundo de verdade que temos que viver. Aqui tô de passagem, eu só tenho a agradecer. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida. Lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver. Guardarei no coração e ela vai me proteger. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida. Lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver. Guardarei no coração e ela vai me proteger. Na Bíblia está escrito e nela eu posso crer. Olhando o mundo hoje eu consigo compreender. Estudar e trabalhar pra poder sobreviver. E do suor do rosto o homem vai colher. Vida e saúde, isto é um dom. O resto por aqui, irmão, é tudo ilusão. Trabalho em uma casa, alimento pra comer. Será o suficiente pra poder sobreviver. Passamos toda a vida pensando o que fazer, planejando o futuro para o amanhecer. Nem tudo por aqui é como a gente quer. Espere no Senhor, por favor, tenha fé. Você fica mais velho, o tempo é que passa. E daqui desta terra não se leva nada. Se lembre do Senhor enquanto a mocidade, antes que virá os dias de maldade. E logo acabará a tua vaidade. Isto está escrito lá em Eclesiastes. No capítulo 11, versículo 9 e 10. E que esta palavra seja lâmpada aos seus pés e venha te guiar nos caminhos verdadeiros. E não seja apenas só mais um conselho, te faça consciente, se liga só, irmão. Eu não vim aqui só pra te dar sermão, muito menos ser o dono da razão. Apenas um espelho pra sua reflexão, real e verdadeiro, assim como a vida. Aqui não brinca, mas que te ensina, dando mil pancadas, deixando mil feridas, que ao passar do tempo logo cicatriza, sendo a maldição a dor de uma sequela dentro da sua alma que você carrega. E somente em Jesus que eu encontro a cura para todo mal que leva à sepultura. Creia nele, irmão, e venha se entregar. Seja grato a Deus e tudo ele fará. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida, lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver, guardarei no coração e ela vai me proteger. Eu agradeço a Deus por toda a minha vida, lutas e vitórias, bênçãos concedidas. Tua palavra é luz para o meu viver.